Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. E aqui, quando são as 7 em ponto da noite, falamos boa noite, Vila Anglo. Carúdio, Vila Anglo, hoje sábado, 14 de novembro de 2020. Aqui a Laura Corcuera e a Silvia Nogueira falando dos estúdios da Rádio TV Mundo Novo no Condô Cultural. Aqui na rua Mundo Novo, Vila Anglo Brasileira, esse bairro lindo e popular com forma de coração, onde moram mais de 10 mil pessoas. No centro-oeste de São Paulo, sudeste brasileiro, Ameríndia, Pindorama, Planeta Terra. E aqui começando nosso 20º programa dos Aos Vivos, hoje falando com máscara, porque todas as proteções são pequenas para essa gravidade do vírus, e falando com os corpos em pé. Sim, hoje pela primeira vez bailando, dançando com os corpos em pé. E como a cada semana a gente pergunta para você, como que você está vivendo essa pandemia da Covid-19? Mbai Chatupeiko, tempos de pandemia, pá. Quais são as suas ilusões e preocupações agora, neste 14 de novembro de 2020? Manda teu áudio em mão do K, áudio Q, para o zap aqui da rádio no telefone. Põe a tua voz no ar no 99824-7909. E como vocês sabem, gente, nessa segunda temporada do Aos Vivos, a gente dedica a cada programa um tema. O tema de hoje é o corpo, os corpos. E aqui falando com vocês, dois corpos sensíveis, vulneráveis, interdependentes, como os corpos vivos neste planeta Terra, a Silvia e a Laura, com a máscara no rosto e o coração aberto para vocês. Mas antes da gente entrar no tema de hoje, como de costume, a gente começa com o nosso dicionário de palavras para o mundo novo. E você que tem acompanhado Aos Vivos aqui com a gente já sabe que a gente continua empenhada na criação da coleção de palavras para o mundo novo, inspiradas pelo poeta brasileiro Manuel de Barros. É isso, Silvia Nogueira. A gente usa a função brincativa de juego e não explicativa da palavra. A gente também já confessou para vocês, né, que estão acompanhando a nossa inspiração nas palavras do Xamã Yanomami, Davi Kopenawa. É isso, vamos lembrar dos soluções. E do INDRA, o Instituto Nacional de Decolonização e Reforma Agrária. Vamos enviar cotobraços e abravelos para todos vocês. E moramos com os vizinhos, amigos, os acontecimentos que deixam a todos alegres. E mesmo seguimos alegres no meio deste vervilhão de acontecimentos. E um ser de nome ornitonírico insiste em visitar a gente a cada noite. E vocês ouviram e sentiram a chuva, essa gacoará, durante esses dias passados aqui em São Paulo. A Chiri Mirabólica, a matéria líquida que capta energias do céu. E milhões de seres já confirmaram a existência de uma plurinação. Pindorama. Brasil. Plurilingue, pluricultural, fundada no amor. Multiamoral. Marmória. Fazendo marmórias com os nossos corpos e as nossas vozes. E hoje, pessoal, uma palavrinha bem singela. Uma palavrinha dedicada à nossa companheira Ju Notari, que está aqui conosco. É bem especial para Juju. Essa palavra expressa uma mistura natural do portunhol selvagem com ares de diminutivo por sua terminação em ito. Em ito, que nas voltas é ico também, Silvia. É verdade, ico, Lau. Né? Mas é. Nada, essa palavra diminui os ares de diminutivo. Pelo contrário, confere um certo gracejo, um afago, afaguito e traz sabor. Sim, traz notas de chocolate, um bombom. E traz o belo, algo da estética, coisa bem bonita. E traz tudo que é bom, mais de uma vez, o bom retirado com vocês. essa palavra muito odara, que expressa tudo que é bom e bonito. Ouçam aí, gente, qual a palavra hoje, Lau? Bom bonito. Bom bonito. Meu Deus, minha deusa, Omama, Nhandechã, Nhanderu, Olorum. Esse mundo tão bom bonito. Esse mundo tem essa odara, que é bom bonito. Uma palavra para usar no dia a dia. Para nossas bocas e corpos aprenderem a falar, a fazer, a desejar, a espalhar por esse mundo. De meu Deus, e minha deusa, de muitas contradições e muitas durezas que estamos aqui tratando de superar, de passar, de caminhar com toda a alegria e o amor possível. É, porque a gente às vezes esquece, né, de ver e lembrar a bomboniteza do mar, a bomboniteza da alegria, da gentileza, dos amigos, dos corpos, da música, da vida. Vida longa, cheia de bomboniteza aos ouvintes. É isso, nesse 14 de novembro de 2020, para deixar também com bom bonito nossa homenagem a um poeta, profeta urbano, autor de tantos dizeres bom bonitos, que é José da Trino, né? Ele ficou conhecido como Profeta Gentileza, do Rio de Janeiro, e se tornou conhecido por fazer inscrições peculiares nas pilastras do Viaduto do Gasômetro, no Rio de Janeiro. Aí andava pela zona central com uma túnica branca, longa, barba, entre tantas bombonitezas que ele escreveu. É isso aqui, uma que corre solta pela plurinação, Pindorama Brasil agora. Né? Gentileza gera gentileza. Esse dizer sabedoria tão bom bonito de ouvir e de viver. Bom bonito. Aí, o que você acha dessa nova palavra para o mundo novo? Bom bonito, bom bonita, bom bonico, bom bonica. Manda um zap aqui para o 9982-47909 e conta para a gente a tua impressão sobre a bomboniteza. O que te vem na pele, o que te vem no corpo, com essa palavra magia odária que veio morar no dicionário do mundo novo. Aqui, nós aos vivos, nós sabemos que vocês, ouvintes, são muito bom bonitas, bom bonites e bom bonitos. Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados, das 7 às 8 da noite. 7, 8 minutos aqui, toca o tema de Covid-19. Uma sala, um bar, uma sala de aula, assim contagia o coronavírus pelo ar, nos interiores, que são bem perigosos. Mas é possível minimizar os riscos e, aplicadas todas as medidas aconselhadas, assim a gente evita o contágio por aerossóis. Essas medidas são a ventilação dos espaços fechados, uma ventilação que deve ser bem, bem fluida, cada 10, 15 minutos máximo. O uso de máscaras é a duração do encontro, que deve ser breve. É, mais notícia da Covid, pessoal. Pacientes com sequelas de Covid-19 não conseguem tratamento no SUS. Pessoas que apresentam sequelas da Covid-19 relatam dificuldade de acesso ao sistema de saúde ao longo termo de espera para a realização de exames e consultas. Para a médica e professora da Unicamp, Raquel Soeiro, a pandemia tende a agravar a situação. As consultas eletivas foram suspensas no início da pandemia por causa do risco de contaminação da população e agora tem uma demanda reprimida de pacientes crônicos com outras doenças e que se soma aos pacientes com sequelas de Covid que não conseguem atendimento. E muita gente ainda está escutando que as sequelas somente são psicológicas. É, pois é, pessoal, isso é inaceitável, né? Mais de 5 milhões de pessoas contaminadas pelo coronavírus foram curadas oficialmente até 5 de novembro de 2020. Porém, não se sabe o que essas pessoas vão sofrer como sequelas. Nós já falamos no último programa dos Aos Vivos de todas essas sequelas e consequências da contração do contágio do colonial vírus. Pois é, pessoal, então além, né, do perigo de vida, Acho que todos têm que ter cuidados para não contrair essa doença, porque a gente nunca sabe o que vai se desenvolver com ela, né? Depois de mais de 7 meses de pandemia no Brasil, são mais de 164 mil mortes já registradas pelo Covid-19. É isso, já hoje estamos entrando no 8º mês do começo da pandemia aqui no Brasil. Segundo a Carolina Marinho, professora de Clínica Geral da Universidade Federal de Minas Gerais, é responsável por pesquisas sobre as possíveis consequências do coronavírus, as sequelas podem ser tanto pela ação do vírus quanto por causa da intubação ou ventilação mecânica da gente no hospital. A Carolina Marino coordena o estudo sobre sequelas da Covid-19 e oferece reabilitação pulmonar aos pacientes pós-Covid que tiveram a doença em sua manifestação grave, como forma de suprir uma das manifestações mais frequentes, a fadiga. O projeto, um dos poucos existentes hoje no país, voltado para o pós-Covid, é uma parceria com o projeto Respirar, coordenado por Marcelo Veloso, chefe do Departamento de Fisioterapia da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse é um projeto bem bonito, né, pessoal? E hoje a gente vai falar de mais um. Na contramão do sistema sanitário oficial, a sabedoria popular das mulheres dentro dos hospitais. Olhem só essa notícia, que maravilha. Vencedeiras fazem trabalhos mensais em unidades básicas de saúde do Distrito Federal em Brasília. Uma vez por mês, 3 unidades básicas de saúde do Distrito Federal oferecem atendimentos fora do convencional aos pacientes. O trabalho das profissionais, segundo a Secretaria da Saúde, começa com uma rota de oração entre elas para abrir os serviços. Em seguida, elas formam outro círculo, dessa vez com os pacientes, e explicam a dinâmica do benzimento. É bem legal porque quem vai às unidades de saúde, além da consulta médica, pode ser consultada por estas vencedeiras. E cada uma adota um método de trabalho que é particular, próprio. Algumas usam terços, outras preferem galhos de arruda e tem ainda as que adotam conversa, abraço, massagem e isso dentro das unidades básicas de saúde. É, gente, a situação pandêmica está ainda no começo. E quando a Europa está sofrendo essa segunda ola de contágios e de mortes por Covid-19, aqui no Brasil, as cifras seguem aumentando e não sabemos o que vai acontecer nas próximas semanas. Por isso, pedimos para os ouvintes que, por favor, continuem com essas medidas de distanciamento físico, mais 1,5 metro, por favor, uso de máscara e lavar-se as mãos constantemente. E depois também, se você está em um espaço fechado, ventilar. E cuidem-se, gente. Cuidem do jeito que vocês conhecem, cuidem do jeito que é também esse oficial. Usem máscara, passem álcool gel e também aprendam a prestar atenção nos seus corpos. Cuidem dos seus corpos, cuidem da sua saúde emocional, cuidem da sua saúde física e cuide da sua saúde em todos os âmbitos. Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. E aqui, quando são as 7:13, vamos a começar com o nosso tema da semana, que são os corpos, o corpo de corpos. A Sil Nogueira é psicóloga e escritora, é o que estou falando, a Lau Corcuera. Sou performer, jornalista e escritora. As duas somos ativistas e corpos dissidentes não binários. Hoje, vamos a falar de um tema que nos atravessa o corpo, valga a redundância. E para começar, queríamos perguntar como está hoje o seu corpo? Um corpo é... O que é um corpo, Lau? Um corpo é o latir do coração. O que mais que é um corpo? Um corpo... é uma matéria em movimento. O que não é um corpo? Um corpo não é um troço de plástico, não só. O que mais que não é um corpo? Um corpo poderia ser um troço de plástico, não só. Que é raro, não? Todos os corpos na vida. É muita coisa é corpo na vida. O nosso corpo traz vulcões, traz abismos, traz atravessamentos, traz histórias, traz memórias passadas, memórias presentes, memórias futuras, memórias nunca vividas, memórias imaginadas, memórias utópicas, memórias distópicas. Traz árvore, traz fruto, traz ancestralidade, traz vidas e vidas e vidas. E espero que sempre traga muita vida, porque o corpo é um veículo que a vida pode habitar. É isso, é um corpo muito mais que anatomia, mesmo se o sistema ciência tratou desde faz muito tempo de controlar justamente o corpo das mulheres, o corpo das pessoas não binárias, é mesmo o corpo das pessoas não brancas, é mesmo o corpo das pessoas não ricas, né? E às vezes mesmo essas pessoas, né, do padrão, que não se dão conta, também têm os seus corpos controlados e às vezes nem percebem. É isso, Sil. Nós estamos falando com vocês, ouvintes, aqui em pé. Estamos de pé. Os nossos corpos hoje estão de pé, com os pés desnudos, tocando a terra. Pensando que talvez uma aproximação evocadora para vocês seja pensar o corpo como uma matéria em movimento, como energia. E Newton já falou que a energia não se cria nem se destrui. A energia se mobiliza. Nós podemos sentir o nosso corpo como a primeira casa, nossa primeira casa, como o nosso primeiro refúgio, né? É aí toda essa energia que mobiliza um barril de emoções que está dentro do corpo, tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, não só na parte superior do corpo, que é o mental, né? E que estamos bem educadas, né? Para ficar só no ático, né? Na parte superior da casa, né? Tudo integrado, né, Lau? É. Desde a mínima ponta da unha do pé até a máxima ponta do fio de cabelo que sai pelas nossas cabeças, tudo é corpo e talvez também muito além dessa matéria que nos dá margem e que a gente pode tocar. A gente é emoção, a gente é psique, a gente é história e a gente traz, né, e tudo isso muito vivo desde da formação e talvez antes da nossa própria formação, né? Dizem, né, na psicologia sócio-histórica, tem um psicólogo que diz que a formação da psique se dá pela linguagem e que a formação do pensamento acontece pela linguagem. Então, a nossa linguagem também nos dá um lugar no mundo. Ela nasce antes da gente nascer, né? E ela nos destina a essa língua, aprender essa língua, a pensar. Todos os pensamentos e emoções que a gente elabora também através dela mesma, língua. E a gente tenta encontrar, inclusive, pela língua, subterfúgios para elaborar as nossas emoções, o que a gente sente, o que a gente é, o corpo que a gente traz, que é tão maior do que o físico. Mas, Silvia, você sabia que nós pensamos não só como o cérebro, também pensamos como o coração. Claro. E o coração tem neuronas, tem essas sinapses, essas conexões, né, que permitem a geração de pensamentos. Mas esse pensamento do cor, do coração, né? Cor é color, né? Do coração. Esse pensamento do coração é bem mais profundo, é autêntico, que os pensamentos que às voltas temos nessa nuvem do mental, sabe? É, o mental, às vezes, né? Ele engana a gente, né? Ele dá algumas passadas, assim, de perna na gente, né? A gente é muito mais que o mental e a nossa psique é muito maior que o mental, né? A nossa psique, ela não é só o controle do nosso raciocínio, da nossa lógica, ela é muito além. Tem uma frase de Freud muito conhecida, que talvez muitos ouvintes, né, tenham escutado, porque é um grande pensador do século passado, que ele disse que a gente não é senhor na nossa própria casa, né? A nossa casa-corpo, ela está além também do nosso próprio controle, muitas vezes. Por isso que, às vezes, a gente também até habituar novos comportamentos, atirar velhos hábitos, é uma coisa, às vezes, que é um confronto, né? Que é nosso com a gente mesmo. E também com os outros corpos que a gente se interrelaciona e que nos atravessa e que nos ajuda a nos formar. Claro, eu não estudei afro, eu tenho outras referências que vêm das mulheres, né, das ativistas, das artistas que trabalham, trabalharam e talvez trabalharão, né, toda essa prática de um corpo que é molesto, de um corpo que está questionando um ordem sistêmico determinado, opressor. E aí, eu lembro que faz muito tempo, quando fazia a Academia de Clown, fiz a Escola de Energia, como Encarna de las Heras, Eric de Bond. E aí nós fazíamos muitos exercícios para voltar à nossa casa. Então, vou proponer para vocês, ouvintes, para você, Silvia Nogueira. Olha só, pessoal, eu vou aqui fazer com vocês, hein? Vamos ouvir o que a Lau vai propor para gente. Vou propor fechar os olhos, mesmo se agora você estava fazendo alguma coisa, mientras ouvia este programa. Eu posso fechar também, Lau? Você pode fechar, Silvia Nogueira. Sim, nossa, sim. Pessoal, estou falando com vocês com olhos fechados. Me escutem. E vocês ouvintes, talvez vocês podem parar 2 minutos de fazer o que vocês estavam fazendo e ficar aí onde vocês estão, sentados, deitados, de pé, mas com os olhos fechados, e vamos a tratar de ver como o resto do corpo. E aí vamos imaginar como da nossa ventre para baixo existe um hilo que vai para baixo, que conecta a terra e que atravessa o solo, e vai atravessando as capas da terra. Energia telúrica? Energia telúrica não, energia do sul. Corpo que vai a bajar, bajar, bajar, bajar, descer, descer, descer, até o centro da terra. E aí, vai tentar sentir, visualizar, tentar só sentir, não precisa visualizar nada, mas sentir esse hilo, raiz, que conecta com o centro da terra. E nós que pertencemos a este planeta Terra, né? Vamos a tentar de sentir essa raiz como se fosse um canal de comunicação, e vamos a tentar de soltar tudo que nós temos no nosso corpo hoje, aqui e agora, que não gostamos, sabe? Um montão de energia que não é nossa. Nós não podemos fazer nada com a energia dos outros. E os outros não podem fazer nada com a energia nossa. Então, vá ao centro da Terra absorver um saco de energias que estão aí no seu corpo, em distintas partes do corpo que vocês não gostam. E aí, o centro da Terra vai devolver para vocês a sua própria energia. E aí, subindo para seu corpo, talvez sinta alguma coisa. E justo em cima de você, você vai sentir um calor especial, que é um calor de um sol. Esse sol é a sua própria sol que vai iluminar a você. E aí, nós estamos fazendo um enraizamento, um grounding express, para sentir como finalmente esse corpo matérico cheio de emoções tem muitas coisas que limpar, que soltar, que recolher. Então, esta é uma invitação express, hoje, 14 de novembro de 2020, para voltar para sua casa, que é seu corpo. Seu corpo que é seu primeiro arquivo de memórias. Essa casa, mesmo se é vulnerável e interdependente, é o seu refúgio. E aí, pergunte para você, como está hoje seu corpo? O que precisa seu corpo? Uma massagem? Uma carícia? Uma dança? Silêncio? O corpo é origem e destino de muitos processos, mesmo o universo está conteúdo no corpo, né? É, posso abrir, né? Já abri o olho. Muito bem. Muito forte esse contato, muito bonita a sua condução, Lau. E eu senti essa energia que Chamo telúrica, né? É pura mas física, que, é? Pura falamos física, da teoria mais física que do Zen Newton. Enraiza mesmo, né? E que nos traz de volta aí para casa. Espero que vocês, ouvintes, também tenham acompanhado. Se quiser contar para a gente um pouco o que vocês fizeram, o que vocês sentiram. É, esses cuidados, o cuidado com a gente mesmo, o autocuidado e cuidado com os nossos corpos, também ajuda muito a gente se manter saudável, principalmente nesses tempos tão difíceis que a gente está atravessando, pessoal e coletivamente. É isso, porque também somos um corpo coletivo, um corpo de corpos, um corpo político. Não sei se isso para vocês diz alguma coisa. Um corpo sujeito, objeto sujeito. E ao mesmo tempo, hoje, neste mundo de digitalização e datificação da vida, nós temos esse corpo físico cheio de high technologies que precisamos cuidar, é o que precisamos voltar. Mas, ao mesmo tempo, temos um corpo digital, um corpo de dados que estamos usando aí nas redes sociais, na internet, e que também precisa de cuidados, né? Depois, para terminar este express especial corpos, não podemos deixar de falar aqui no Brasil de Lígia Clark, que para muitas de nós é uma referência para o seu trabalho, né? Ela foi fundadora do Grupo Frente, criado em 1954 aqui no Brasil, e dedicou seu estúdio ao espaço e à materialidade do ritmo, né? Esta artista trabalhou muitas instalações de body art. As suas pesquisas voltaram-se para a linha orgânica, que aparece na junção entre dois planos, como a que fica entre a tela e a moldura. É isso. As práticas artísticas são um caminho bem transformador e bom bonito para sentir, transformar, mobilizar o corpo. E também vamos lembrar hoje de Fina Miralles, que é uma artista conceptual performer de Catalunha, que ela vem trabalhando durante muito, muito, muito tempo, muitas décadas, esse corpo em movimento, esse corpo poético, que agora o Museu de Arte Contemporânea de Barcelona vai fazer por primeira vez uma retrospectiva de Fina Miralles, Lígia Clark, Fina Miralles. E nós, para fechar este tema, vamos a ouvir a voz magnífica da Sil Nogueira falando ruminâncias, corpos ruminantes. Tum-tum, tum-tum, tum-tum, a galope, o coração na mão e o sol na cabeça, um trem azul e o sol na cabeça. Ah, ai, ai, coração, baforigem com um hálito de hortelã, fruta com sabor de bairro vivo, meus campos, campos do tempo andante, singrando além mar, muito além das paredes, dos mares de paredes entre campos, por onde corro, desdormindo sonhos, e sonho a cabeça dele em mim, um dia todo, inteiro, repleto de infinitos, um dia de lufas e neres da mais vertical importância, da alegria mais vertical, da ponta mais extrema do braço longo, entre mãos de costura calejadas pelo suor da madeira viva que enroupa o 6B e com as quais eu o alcanço, e ele sorri amplo, e me vê de pertinho na memória física, no afeto carnoso com febre de temperatura. E me toca, e toca os meus lábios quentes, e faz palavras nas nossas línguas para eu ouvir. Guarupa, guarupa, lapabras de guarupa. Ah, ai, ai, coração, talvez ele não tenha tido tempo, ou as noites dele sejam mil menos uma, ou as paredes o tenham tragado, ou os nossos tempos nem sejam simultâneos. Talvez agora ele encarne de outro jeito, num outro tempo, outro agora. Talvez ele prefira ontens e amanhãs, e a vida dele nem seja agora. Talvez agora ele nem seja ele. Talvez ele nunca tenha sido, ou tenha sido sempre talvez. Tal é a vez agora sempre escorrida entre os dedos emponderados da costura, soerguendo pelas paredes um tecido bom, a entrelaçar trama e urdidura, um tecido abrigo de água pura, um albergue onde visto a pele do instante impalpável e apalpo graciosamente a febre destemperada do momento vivo. Agora. Agora tenho um sonho de hortelã. Agora estou no primeiro degrau da escada rolante e trago no ventre o meu filho velho. Agora é ainda o primeiro degrau e já outro o lugar. Agora é agora, em tempo outro, e o meu filho velho nasce moço. Agora, meu filho velho, moço ainda, balbucia palavras de língua máter e o sumo do dizer sobrevoa interdito entre vãos de palavras. Agora abro horizontes a braços largos e estendo um manto de alegria vertical. Agora sou a filha velha que nasce e deita no manto máter e cala palavras com silêncio vivo e faz palavras mudas. Agora meu filho velho e eu, filha velha, penduram pedaços de silêncio no horizonte. Agora o horizonte amplia e quase sorri. Agora eu canto o murmugir de todas as vacas. Agora materializo ideias com plástico. Agora tenho asas com penas de galinha. Agora sou molino, agora sou gigante. Ora molino, ora gigante. Una gallina en la rueda a vivir, a vivir, a vivir. Agora tudo é agora em tempo outro e as palavras me engolem. Agora trago nos lábios o sonho de hortelã. Agora finjo que sou a mulher de unhas vermelhas e visito o apartamento do vizinho em busca do fio dental. Agora rapto pessoas para povoar os meus sonhos. Agora ouço passar o caminhão do morango. Agora as minhas pernas são as coxas castanhas de uma égua jovem. E o vento me galopa e eu só existo égua para existir o vento. Agora sou a fita cassete rodando. Agora sou a ninfa caerulha num lago do Piauí. Agora, e sempre é agora, sou a triste figura cavaleira. Agora sou o companheiro da minha triste figura e movejo ao sol. Agora corro a galope pelas esquinas dos sonhos de alguém. Agora embalo o sumo do meu suor com meu perfume de pele cartograficamente. Agora sou uma gota do instante na cachoeira viva e tenho sede, la sede, la sede, la sede. Da gente que mora na cada pessoa, da gente. Senão o que seria? Que? Quem na casa de apartamento? Quem? Entre paredes onde conto os dias ao meu modo e conto as horas ao meu modo e foco um instante do ar pleno e amplio um instante do ar plano e calculo o peso do ar. Teço um instante plano e entreteço um instante pano que me reveste por dentro e ouço os eletrodomésticos do corpo. Eu, ave plena, em pano voo pela casa plana de apartamento. Vertical, no rastro, rastro do corpo, no silêncio do corpo, vivo, vivo, gastando vida nas fendas do tempo, nos espaços de grama pensamento. Um corpo voz, corpo sombra, corpo silêncio, corpo eletrodoméstico. Corpo molino e raios de sol. Um corpo gente. O corpo corpo, para ele saber de mim. As palavras vivas do corpo, para ele corpo gente saber de mim. Para eu saber de mim. Para saciar a sede da gente na casa de apartamento. Saciar a sede da gente. Espero. E a sede desconhece certos verbos. Espero. E a sede suspira pelos dentros. Pero es. Tarde, tardes. La sede. La sede. La sede. E aí ouvimos a Silvia Nogueira falando um trecho das suas ruminâncias. Nós fechamos este tema do corpo, dos corpos, que vai ser uma acompanhante para toda a vida nossa, contra as violências sobre os corpos das mulheres, contra os cânones da violência, contra as competitividades impostas. Nós falamos aqui um viva aos corpos diversos, e gordos, viva bonitos. Aos corpos presentes, vivos. Você é bom, bonita. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derecho de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, partido, ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ya tú lo sabes, solo te desesperes. Para vernos bonita, para seguirte los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con el micro hermano, representando a las primas. Oye, tú, en esta vida tenemos gran importancia. Nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres. Necesitamos amor, conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. Semanas, indias, hermanas, luchando por un más mañana porque tenga comida en tu mesa, sol y tu cama. Aquí estamos las cubanas haciendo lo que nos dé la gana, como ella, tú sabes que 2014 va que lleve, va que goce, Emilio Record, esto es completo. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña. A entrevista de hoje está bem especial, pessoal. Hoje a gente está gravando, é uma quarta-feira, 11 de novembro, e estamos aqui no estúdio, a Juliana Notari e eu. E também vai entrevistar conosco a Bia Nogueira, artista visual e educadora aqui do Condô. Os assuntos com a nossa convidada de hoje são inúmeros, mas a gente tem aqui apenas, né, uns 10, uns 15, 20 minutinhos, então a gente vai fazer um pequeno recorte para aproveitar ao máximo a presença dessa pessoa tão querida e especial. A gente hoje fala com a Lu Gamache, baiana, terapeuta, escritora, que ministra aulas e cursos há cerca de 30 anos sobre corpo sutil, chakras, campo áurico, astrosofia, saúde e tantos outros temas no Brasil e no exterior. A Lu é iniciada em diversas culturas ancestrais e nas suas obras ela fala sobre ampliação da consciência cósmica, experiências com abertura de chakras e vivências no mundo espiritual. Então, com vocês aqui, a gente tem o prazer de receber a Lu Gamache. Lu, você escuta a gente? Tudo bem? Escuto. Boa tarde a toda a Vila Anda brasileira. Boa tarde a Silvia, boa tarde a Bia, boa tarde a Juliana. Estou ouvindo muito bem, muito feliz de estar aqui falando com vocês. É uma alegria estar com você também, Lu. A gente vai fazer umas perguntinhas para aproveitar ao máximo a sua presença aqui conosco. Então, a gente sabe que estamos, né, vivendo aí um tempo pandêmico. E eu gostaria de saber como que você vem fazendo a leitura do emocional das pessoas nesses tempos tão sui generis que a gente anda vivendo. Eu vejo que pandemia no mundo sempre tem uma, né? Ou a gente tem pandemia de desemprego, ou a gente tem pandemia de guerra política, de guerra de partido, ou a gente tem pandemia de racismo, xenofobia, ou a gente tem, enfim, de higiene, preconceitos. Agora, quando é uma pandemia que atinge a saúde, bota em risco de verdade a nossa vida, leva com que a gente passe a pensar mais na palavra pandemia, né? Então, vai estar nos atingindo, chamando atenção para a vida que a gente está escolhendo levar. Eu vejo que o coronavírus ele está sendo uma gota d'água, mas já em cima de um oceano de grandes conflitos mundiais que a gente vem passando, né, com os mares, com o lixo no mar, com os problemas ambientais que a gente vem vivendo, com a camada da ozônio aberta, com os problemas ambientais, com a extinção dos índios, extinção das abelhas, extinção da água. Eu acho que agora chegou na sala, chegou na cozinha, né? Ótimo. Acho que outra, a abelha estava lá acabando, acho que a gente não estava meio dando atenção, né? Quando estava lá na Amazônia, o lixo estava lá no meio do oceano, eu acho que as pessoas não estavam prestando atenção no que estava acontecendo com o planeta. Então, acho que o coronavírus foi eu aqui, né? Foi o lixo do mar, foi a extinção da abelha, foi a xenofobia, foi o retrocesso, né, que a gente está vivendo no mundo, e chegou na nossa sala e invadiu o nosso pulmão e ceivou bastante vidas. E isso tá, eu espero que a gente aproveite essa dor para poder repensar toda uma questão planetária, né? E claro que vai mexer com o emocional das pessoas por causa... A gente estava muito em paz no momento ruim. É. Quando você está em paz no momento ruim e explode uma granada, você vai tomar um susto muito grande. Se nós estivéssemos prestando atenção ao que vinha acontecendo com o nosso planeta, talvez o coronavírus não tivesse sido uma surpresa tão grande. Sim. Alô, já? Alegria imensa falar com você. Aqui é Bia. Nesse contexto que você está contando um pouquinho para a gente, Alu, você pode falar como é que você vê a relação desse nosso lado emocional com o nosso lado espiritual? Como é que fica isso? Eu recebo muito essas perguntas no meu programa. Eu vejo, Bia, que nós estamos vivendo um momento de luz. Eu sei que muitas pessoas assustam quando eu falo isso no primeiro momento. Eu acho que estava tudo muito debaixo do tapete, sabe? A maioria das doenças, as maiorias dos problemas atingem as pessoas só da periferia, dos bairros pobres do mundo. Entendeu? Não é só bairros pobres do Brasil, né? Dos bairros pobres do mundo. E neste momento, tudo que está acontecendo, nós estamos podendo enxergar. Eu vejo um momento que a luz está mostrando a treva, que a luz está mostrando o que é que a gente está fazendo. Eu vejo que o nosso lado espiritual está mostrando ao nosso lado emocional, mostrando a nossa mente. Eu estou vendo o espírito mesmo. Eu vejo o espírito no olhar das pessoas. Eu andava no metrô, parecia que o espírito estava dormindo, cochilando, olhando para o celular. Enquanto o olhar humano estava no celular, o espírito estava cochilando. Hoje eu ando no metrô e eu vejo o espírito com os olhos abertos, olhando para as janelas e vendo o que é que a gente fez. O que é que a gente está fazendo. Então eu vejo que o nosso lado espiritual está tendo a força. O lado mental, o lado materialista, aproveitando o momento que o nosso lado materialista, o nosso lado emocional está em aflição, está dando um espaço para essa parte mais interna, que é o nosso espírito, surgir para poder guiar nossos olhos para um novo tipo de normal. Se a maioria vai aproveitar esse momento, é só o tempo mesmo para responder. Oi, Alu, aqui é a Juliana. Tudo bem? Grande prazer Juliana, falar contigo. Vamos juntos. Sim, então, vamos junto, é isso, né? Eu queria saber o que é o sutil para você, Alu? É, o sutil é a consequência natural da gentileza, né? Acho que a gente nasce, nós éramos seres extremamente brutais, porque não sabíamos ainda a lidar com a natureza, né? A natureza é uma coisa muito... A natureza, com a natureza, se entende. Em ver uma onda bater na pedra e ver a pedra aguentar a batida da onda, ver que a natureza não é uma coisa para amadores, não é verdade? Então, o homem ele teve que desenvolver mesmo, em algum tempo, no seu processo de humanização, uma certa grosseria, um certo lado mais forte para sobreviver. Mas foi, o tempo foi passando, atingimos aí um nível de inteligência, dominamos o ferro, criamos a roda, né? Fomos inventando, fomos criando a nossa inteligência e fomos criando uma forma de conviver com a natureza sem precisar ser, entre nós, entre eu e Juliana, entre eu e Bia, ser uma, como uma onda batendo uma pedra. E isso fez com que desenvolvêssemos a gentileza. E eu vejo que o sutil vai ser um novo salto dentro da natureza humana, né? Um momento onde os nossos órgãos vão estar num nível superior à gentileza, num nível de percepção acima da gentileza, que vai acessar a glândula pineal, né? Que é a nossa glândula mais sutil. Uhum. Tanto é que a gente está demorando de acessá-la, mas à medida que o homem foi se tornando mais gentil, ele também perdeu o apêndice, que já estava mais gentil, foi perdendo dentes, né? A gente já está nascendo sem dentes que precisavam de alimentação mais grosseira, né? Mas já o nosso corpo já está acessando, já está na mutação de uma comida mais gentil. E eu acredito que, à medida que nós fomos lidando no comportamento dessa gentileza, vamos acessar a mais sutil de todas as glândulas, que é a glândula pineal, e vamos ter uma relação. A glândula pineal vai acordar, vai despertar em nós órgãos que são mais sutis, que são os chakras. E a Lu, dentro desse desenvolvimento assim, da gentileza humana, né, dentro desse processo, como que a gente poderia prestar mais atenção então, ao nosso emocional, a nos cuidar melhor? O que você pode nos dizer? Assim? Eu já diria que isso é mais velho hoje do que andar para trás, né? Teve um homem há dois mil anos atrás que ele trouxe uma coisa muito pouca. Eu tinha um aluno que dizia assim, a Lua a gente sabe, mas não pensa. Há 2000 anos atrás não se falava em amor. Não se falava. Já foi feita até uma pesquisa linguística, Silvia, se existia essa palavra, né? Se existia isso, aquilo que Jesus falava que tinha que ser feito, nos ensinamentos dele, se existia a palavra amor, ou se essa palavra foi realmente trazida para o vocabulário depois. Entendeu? É verdade, porque quando Moisés fala, né, ele fala em obedecer o Pai sobre todas as coisas, amar o Pai sobre todas as coisas é depois, mas na tradução literal não era amar o Pai sobre todas as coisas. Enfim, então eu acho que é a questão do amor mesmo, né? Quando Jesus chegou, era dente por dente, olho por olho, se você roubou, cortava a mão, para todo mundo saber que você era um ladrão, os casamentos eram uma coisa mais de negócios, né? Era mais útil, era mais parecido com os animais. As mulheres mesmo escolhiam homens mais viris, que podiam sustentar os filhos delas. Não tinha muito esse lance de amor. Jesus é que chega e começa esse grande movimento, que eu não sei se a gente até hoje já entendeu isso, né? Mas eu acho que a forma da gente trabalhar a gentileza é uma forma muito simples, é não fazer com o outro aquilo que a gente não gosta que faça com a gente mesmo. Não tem grandes receitas. Uhum. Né? Não tem, é saber que o que dói na gente, dói no outro. Nós somos, os seres humanos são muito parecidos. Alô, né? Isso que você está falando, né? É sobre o amor, sobre Jesus e sobre todos esses... essa história aí de 2000 anos, para você, eu sei que você é espiritualista também, né? Eu queria te perguntar se isso tem alguma coisa a ver com religião, o que você está trazendo. Não, não. Muito pelo contrário, eu sou a pessoa mais aversa à religião. Se você encontrar algum homem, é presente. Eu não gosto das religiões, mesmo, isso eu assumo com meus livros, em qualquer lugar, porque a religião é uma forma de você eleger um representante para falar com Deus ou com o cosmos por você. E todos os mestres dizem que você pode falar com Deus diretamente, você não precisa de representante. Entendeu? Então, eu acho que para cada vez que a gente funda uma religião ou que a gente segue uma religião, de certa forma é um pouco herético. Né? Que é como se a gente trocasse a possibilidade de fazer uma conexão e estar elegendo um representante. Esse representante é humano, é falho, ele vai errar. É o que a gente assiste no planeta Terra toda hora. As pessoas vão trocando de religião porque todo humano é falho. Entendeu? E é muito poder. Eu acho que é uma desumanidade. Eu acho que nenhum Deus pode ser humano. Um Deus humano é desumano. É o que a gente já assistiu muito nisso, né? Uhum. Eu acho que as pessoas, quando elas se sentem mesmo representantes de Deus, o que a gente assiste é muita desumanidade, uhum. O Papa benzendo as armas de Hitler, entendeu? Então, nós temos fatos assim na história que me fez realmente me afastar de todas as religiões. Eu acho que você ser espiritualista é você acreditar que você tem um espírito dentro de você que precisa evoluir. Em qualquer constituição que você lê de qualquer país vai te ensinar a evoluir espiritualmente. Eu sou escritora, que escrevo livros espiritualistas, vejo o mundo espiritual e acredito que ver mundo espiritual, ler livro espírita vai fazer ninguém evoluir. Pode me inspirar, pode me fazer pensar, pode me fazer questionar, né? Detesto qualquer coisa que queira dizer a verdade para as pessoas, porque verdade depende de convencimento. Aí aparece uma pessoa com poder de convencimento maior, vai te convencer que a verdade que ele disse era mentira. Então, eu acho que eu gosto muito do benefício da dúvida, né? Porque se você está sempre com dúvida, eu acho que a dúvida é a coisa mais perto da verdade, né? Que a dúvida recicla a crença, isso é uma frase que eu criei. Então, não, eu não sigo nenhuma religião, não indico a religião, porque eu só vejo confusão, briga, guerra santa, né? Não teve nada em nosso planeta que matou, não teve coronavírus, lepra, nada que matou e perseguiu mais em planeta Terra do que Guerra Santa. Sim. E, alô... Como espiritualista, eu não posso ser adepta de uma coisa dessa. Lília. Nossa, também. Aqui a Ju falando. Eu queria falar um pouco, a gente fala muito de corpo, né? E parece que é um... A gente fala do corpo e fala do indivíduo, né? Eu queria saber se é... Qual que é a relação coletiva desses corpos sutis, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de tanta morte, né? De uma morte tão coletiva, né? E queria saber um pouquinho de você sobre a coletividade desses corpos. Você está querendo saber das mortes coletivas, é isto? E também dessa forma, dessa sutileza que você fala, né? Se existe uma forma coletiva dessa sutileza, se qual que é a ideia coletiva disso? Todo crescimento, ele pode... Acho que não existe um impedimento de haver um crescimento coletivo. Mas É, o coletivo é a soma, né? De um mais um, mais um, mais um, mais um. Isso dá um coletivo. Mas eu acredito que todo crescimento é individual. Entendeu? É claro que seria muito bom que houvesse, né? Eu acho meio utópico quando se fala em crescimento coletivo. Eu vejo muita gente falar sobre isso, mas, por enquanto, para mim é uma utopia. Isso não significa que eu não seja uma torcedora de que um dia isso aconteça. Sim. Né? Mas eu assisti tanta coisa, já teve Jesus, Gandhi, por exemplo, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Nós tivemos tantas pessoas que trabalharam para o crescimento coletivo e a gente não vê uma resposta nisso, né? A gente vê o próprio Jesus teve 12, né? Enfim, até hoje. Então, a gente olha para a janela. Eu torço para que exista realmente um crescimento sutil, ou pelo menos gentil. A gentileza, assim, acho que tem muita ligação com a educação. Sim. Né? Com a educação. Eu, logo que cheguei na Europa, eu disse, puxa, que pessoal gentil. Depois eu descobri que não era muito, é porque a multa lá é cara e é cobrada. Eu disse, poxa, que pessoal gentil. Olha, gente. Aí comecei a acreditar que podia existir realmente uma gentileza coletiva. Depois eu vi que a multa é muito cara, entendeu? E que é cobrada, que não tem aquela historinha do 50 pau pro guarda, não, que a multa é cobrada mesmo, né? Então, as pessoas têm que respeitar. Silvia está rindo que ela morou lá e nós já conversamos particularmente sobre isso. Então, eu ainda não tive, assim, a gente olha para a história, eu gosto muito da história, e a gente não vê, assim, na história um momento de um crescimento coletivo, entendeu? A gente não vê isso. Então, mas nos resta a oportunidade, a chance do crescimento pessoal, do crescimento individual. Mas continuo como torcedora. A gente está vendo aí, a pandemia, as pessoas vão se aglomerar nas praias, né? Sim. Tem que ter com a pandemia, o povo está indo para a praia. Quer dizer, é uma coisa espantosa. E, né? E então, Alô? Oi. Bom, você tem tantas coisas, né? Você faz um trabalho incansável, desenvolve técnicas, dá cursos, palestras, escreve livros. Eu sei, conheço bastante, tenho o prazer e a alegria de conhecer bastante a sua luta, seu caminho incansável, falando de tantos temas tão relevantes para nós e da limpeza, dos cuidados, né? Do corpo sutil, aprender sobre chakras, enfim, como a nossa entrevista é muito curta, dentro de todos esses temas, eu gostaria que você ficasse livre para deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e também, de repente, alguma coisa que a gente não conseguiu aqui dar conta e te perguntar, que você acha importante aqui para os ouvintes da Vila Anglo e de todo o Brasil e planeta Terra, quem estiver ouvindo, o que, que você tem aí para falar para a gente? Interessante você falar de todos os ouvintes do planeta Terra, porque se vocês quiserem, a gente pode botar a essa entrevista, só vocês mandarem para mim, que a gente coloca aqui claro. No meu canal. E a entrevista de vocês, a Vila Anglo, pode ser conhecida no planeta Terra inteiro. Mas uma coisa que eu gostaria, tá? Fica aí o convite. E foi formidável, adorei a entrevista. Uma coisa que eu gostaria de deixar registrado, eu pensei nisso hoje, eu acordei pensando nisso hoje. Não é só uma pergunta que um jovem me fez no grupo de jovens que eu passou domingo: que conselho eu teria para dar para ele? E na hora me veio com uma iluminação mesmo. Eu pensei nisso hoje, que a gente precisa primeiro cuidar desse espírito que está encarnado dentro de nós. Toda vez que a gente for pensar em espiritualidade, ou que a gente for pensar em religiosidade, ou até em Deus, né? Que a gente pense nesse espírito que está encarnado dentro da gente. Tem um espírito que está encarnado aqui, e cada vez que fala um Alu, esse espírito também ouve. Cada vez que fala um Juliana, Silvia, Bia, esse espírito ouve, opa, estão me chamando. que a gente pense que nós carregamos um espírito, que nós somos seres espirituais, que estamos em planeta Terra para aprender a desenvolver com os elementos que o planeta Terra nos favorece, para que esse espírito aprenda a se desenvolver com os quatro elementos. Né? O espírito, quando ele sai lá do varal de Deus, ele sai como uma nuvem. E planeta Terra tem condição de construir um templo, que é o nosso corpo. Quem disse isso foi Jesus, que o corpo é o templo da alma. Né? Então, o planeta Terra nos dá condição de construir um templo, uma egrégora, uma igreja do nosso corpo espiritual se desenvolver. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, para que as pessoas se lembrassem disso. Que cada vez que ela acorda, o espírito dela está indo para a igreja. E que igreja é essa? É esse corpo que a gente tem, né? É esse nosso corpo material. Maravilha. Deixo aqui, agradeço imenso, Alu, a conversa aqui com você. Obrigado por estar aqui com a gente na rádio essa tarde. E deixo aqui o convite para os ouvintes que, se quiserem conhecer mais o trabalho da Alu, tem canal no YouTube, né, Alu? Tem livro, tem site, tem tanta coisa. Eu acho que as pessoas estão numa sede, assim, de entender sobre campo áurico, corpo sutil, tantas coisas importantes que esse momento que a gente está encarnado aqui nos convoca, né, e nos convida a esse burilamento, né? Oi? E vem cá para o nosso canal no YouTube. E fica o convite também aqui da rádio de vocês. É só vocês mandarem essa entrevista fantástica. Vamos botar essa entrevista para outras pessoas ouvirem também. Tá? Canal seu no YouTube é alugamash.net.org.net.br? Não sei. Posso mandar, pedir ao Gabriel para mandar para vocês. Mas se você abrir alugamash no YouTube, vai aparecer imediatamente no meu canal. Joia. Então tá aí, fica a dica para os ouvintes. Te agradeço eu imenso. Eu sou ruim de internet, eu não sei o nome. É canal Aluga Márcia. Vocês vão achar, pessoal. É procura lá, vocês vão achar. Agradeço muito. Eu gostaria de ter entrevista de vocês. Também agradeço a vocês três. Um forte abraço, pessoal da Vila Anglo-Brasileira. Que bom saber que tem uma rádio como essa num bairro promovendo crescimento. Beijo para você. Abraço enorme. Obrigada. Um abraço forte, Alu. Tchau. Tchau. A gente conversou aqui com a Alu Gamache, terapeuta, escritora, espiritualista, paranormal. A Alu tem um site, agora eu vou deixar o endereço certinho para quem tiver curiosidade, alugamache.com.br, Alu com H, H-A-L-U. É isso aí, pessoal. Obrigada. Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. E para terminar nosso programa de hoje, quando são as 8:02, uma noite bem especial, vamos falar um pouquinho das eleições municipais no Brasil, que são amanhã. Amanhã é o primeiro turno, pessoal, domingo, 15 de novembro, e algumas novidades foram introduzidas pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para atender os protocolos de saúde, protegendo o eleitorado da contaminação pelo colonial vírus. O distanciamento físico será observado em todos os locais e será obrigatório o uso de máscara. A eleição desse domingo terá seu horário ampliado em uma hora no início para proteger a população do grupo de risco da Covid-19, como as pessoas idosas. O TSE reservou para elas o horário das 7 da manhã às 10 da manhã. E o TSE vai adotar medidas também possíveis e razoáveis para garantir a segurança das pessoas nessas eleições municipais e também onde houver no segundo turno, no próximo dia 29 de novembro. Assim que recomenda-se que as pessoas eleitoras levem a sua própria caneta para assinar o caderno da votação. E a medida visa evitar o compartilhamento de objetos e a disseminação do vírus. Como em eleições anteriores aqui no Brasil, o eleitorado que fez o cadastro biométrico pode usar o aplicativo e-título para se identificar. E nesse caso, basta mostrar a tela do celular na mesa. A ferramenta digital dispensa qualquer apresentação de documento em papel. Para facilitar a votação, é recomendável levar um pedaço de papel com os números de seus candidatos, candidatas e candidates. Não é permitido entrar na cabine de votação com celular, máquinas filmadoras, equipamentos ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do seu voto. Ainda há muitas dúvidas em relação ao voto. Persiste a crença de que um grande número de votos nulos anularia o pleito, ou mesmo que votos em branco ou nulos seriam contabilizados para os candidatos mais votados. Mas vamos entender aqui, pessoal, voto em branco. É uma opção do eleitorado que não quer votar em nenhum dos nomes que se candidatam para vereadora, vereadore, prefeito, prefeita, deputado, deputada, senadora, senadora, senadore, presidente da República, enfim. O voto em branco é um voto invalidado que não pode ser destinado a ninguém, nenhum candidato. E essa segurança existe com a urna eletrônica. Quando a votação era em cédula de papel, não era possível ter esse controle. É, depois está o voto nulo, né, que não entra na contagem de votos válidos para a escolha de qualquer candidato. Conta apenas para as estatísticas. Assim, não é verdade que uma eleição pode ser anulada quanto mais da metade dos votos forem nulos. Como não são contabilizados os candidatos eleitos quando tiver a maioria dos votos válidos, né? Então, pessoal, vamos pensar bem no nosso voto. Boa votação aí para todos. Fiquem de olho, prestem atenção que todos os votos, né, no fim das contas, eles são importantes. Então, branco ou nulo, pensa bem antes de anular ou de deixar o seu voto em branco. E dá uma olhada nas chapas coletivas que buscam mudar realmente esse mundo para melhor. Hoje falamos dos corpos, também dos corpos políticos. Aqui amanhã a gente do Brasil tem a oportunidade de mudar um pouquinho este mundo que está na metamorfose completa. Assim que você já sabe que é bom bonita e vote amanhã como você quiser. Hoje nossas ondas informativas foram... Bairro Vila Anglo Brasileira. A CONAS. OMS. Instituto Socioambiental. Agência Pública. A Rede Brasil Atual. El País. El Salto. Itaú Cultural. O sítio do Fórum Panamazônico. Sapicuá Comunicação. E Brasil de Fato. E agora vocês ficam com Kunumi MC. Moradia de Deus. Muito obrigada, Max. Muito obrigada, Juno Otari. Até o próximo sábado, ouvintes. Nós amamos vocês. Obrigada, bombonitas. Isso. Vivos. Todos lindos, bombonitos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Max. Obrigada, Lau. Obrigado, ouvintes. Até o próximo sábado, gente. Até o próximo sábado. Boa noite. Boa noite. Auete. Auete. Salve a Mãe Natureza. Pois é dela que vem toda a nossa vida, e é dela que podemos viver. Do contrário, seremos infelizes. Por isso, amar a Mãe Natureza não nos fará mal. Existe uma família, quem protege é você e Deus, quem te fortalece. Território ancestral, viver e crescer com alto astral. Vim passar uma visão com respeito, na moral. O nosso corpo, moradia da nossa alma. E numa vida, alegria é o que nos acalma. Comida sagrada, feito com amor. A água refresca o grande espírito. Lave seu rosto nas águas sagradas, peça a Deus te guiar na caminhada, a nossa casa que seja abençoada, alegria não façamos falta, fé é o que nos salva. Encha seu peito de ar, respire fundo, deixe a tristeza pra longe voar. Você conheceu o universo, mas neste verso, o universo tá dentro de você. No meio da palavra de Deus, está eu. Ele nunca te deixou, sempre tá contigo, nunca esqueça disso. Jaicó, jarecó, oh, jaicó, jarecó, teco, jaicó, jarecó. sem ela já era. Vivemos um momento de amor e guerra, grandiosa terra, moradia eterna. Se cuidarmos dela é óbvio, respeitar a moradia. O sol ilumina o dia, sabe, o índio já sabia. Tô passando pra te dar essa dica, não matar a natureza, porque Deus é natureza. Sem ela não vivemos, disso tenho a certeza. Esse belo dia foi muita correria, amigos, amigas, é tudo, principalmente família, que sempre tá junto até no momento ruim de nossas vidas. Corpo cansado, depois do trabalho, agradeça pela casa e a família aí ao lado. Um lugar sagrado que oferece tudo, amor, tranquilidade e paz. Natureza quem traz. O dia foi feito para viver, comida, comer e se fortalecer. A noite existe para dormir, no dia seguinte acordar e sorrir. O universo é bom demais, deixar a moradia jamais. Essa é a vida e não o lado escuridão. Brilho das estrelas se divertindo ao lado da fogueira. Filho do sol, também somos da terra. Ela não é nossa, nós que somos dela. Nós que somos dela. Jaicó, Jarecó, oh, Jaicó, Jarecó, Tecó. Até pra mim, a good vete. Matéria rima. Aos vivos. As vivas. As vives. O primeiro programa em portunhol selvagem do planeta Terra. Todos os sábados das 7 às 8 da noite. Rádio TV Mundo Novo.